Entendo que tem momento de surtar. Eu peço pra Deus guiar meus passos. Encontro o caso, que é meu é fato. O fato é consumado. Progresso e desordem, faça jus aos nossos laços. Enquanto a minha mente pira, o mundo gira. Eu quero ver a noite chega e arrepia. Meu mundo é pura fantasia. Eu canto verso e rima, um trago de poesia. Eu vou ver a raiva passar, o tempo se abrir, me deixa entender, saber reconstruir, sei lá. Eu vejo setas que não vão chegar a nenhum lugar, o verbo vem pra iluminar. É complicado demais. Em busca do mundo perdido, a gente implora pela paz. Nem sempre fui só calma e mar. Já me vi afogar e aprendi a nadar. Entende a raiva que me dá quando tu vem me rotular. Já vi o sol nascer pra mim enquanto o mar me engolia. Água fria, essa ideologia que mudou minha vida é o equilíbrio, me nega a lucidez. Te digo, não é pelo ego, eu falo do amor. Encontro caminhos, eu sigo caminhos que me causam dor. E hoje me vi em pedaços, reconstruindo a ponte que me leva pro outro lado. Eu tô no bonde dos mais perturbados. O que eu aprendo é que é o meu legado. Eu tô a dia chiqueando, eu tô me vendo a 1000 km do seu corpo. Eu me vejo quase enlouquecendo, eu vou sumir nessa estrada pra nunca te ver chegar. Quero história pra deixar segredo pra me achar. Entendo que tem momento de surtar, eu peço pra Deus guiar meus passos. Encontro o caso, que é meu é fato, o fato é consumado. Progresso e desordem, faça jus aos nossos laços, Enquanto a minha mente pira, o mundo gira, eu quero ver. A noite chega e arrepia. Meu mundo é pura fantasia. Eu canto verso e rima, um trago de poesia. Um trago de poesia, um trago de melodia. Então vai. Lá, lá.